Este é o Segurança Legal, episódio 175, gravado em 18 de outubro de 2018, Profissão Professor. Neste episódio, falaremos sobre os desafios e as recompensas de ser professor. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Round 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, como está? Olá, professor Guilherme, como está o senhor? Tudo tranquilo? Olá aos nossos ouvintes. Dessa vez um tema um pouco diferente, né? A gente fazia muito tempo que a gente não fazia esses episódios mais abertos e tal. E agora, para aliviar um pouco a tensão, né, esses tempos de grande tensão que estamos vivendo nesse momento, vamos fazer um episódio um pouco mais leve, né? Esperamos que seja do gosto de vocês. Lembrando que é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões. Vocês já sabem, vocês conseguem nos encontrar lá no www.segurançalegal e os links todos para Twitter, Facebook e YouTube, que precisa ser atualizado, né? Vamos ter que gravar um vídeo aí a qualquer momento. Então, se você quiser ir diretamente para o tema principal, e nós recomendamos que você não faça isso, porque logo a seguir faremos o sorteio de brindes, o primeiro sorteio de brindes do Segurança Legal, mas se você não está interessado no sorteio, você pode ir diretamente para... 27 minutos e 40 segundos. Então, pessoal e Vinícius... Vamos agora fazer o primeiro sorteio de brindes. Como vocês sabem, nós já atingimos a primeira meta lá no Apoia-se, né, com a ajuda de todas as pessoas. E nós, né, nesse processo aí de entregar brindes, né, de sortear brindes para os nossos ouvintes, nós temos três brindes. Aí, na verdade, são dois que vão ser sorteados e o outro será enviado... para todas as pessoas. Quer falar um pouquinho aí sobre isso, como vai ser feito? A gente, o primeiro, o brinde que vai para todo mundo, que nós vamos mandar aos poucos, tá, gente? Porque a gente tem que ficar girando envelope, aquela coisa toda aí. É a logística do negócio. Nós vamos mandar para vocês adesivos que nós mandamos fazer com o logo do Segurança Legal, tá? E aí nós vamos... passar a enviar esses adesivos pelo correio para os nossos apoiadores lá no Apoia-se, que estão... estão em dia com a contribuição e que estão com o endereço cadastrado, completinho. Então você tem que conferir seu endereço lá, senão a gente não vai mandar, tá? A gente não tem como pedir para cada um pessoalmente para o endereço correto. Mas o endereço estava errado, vocês mandaram. A gente mandou para o endereço que estava lá. Então verifique, tá? E aí nós temos mais dois brindes, esses sim vão ser sorteados, que a gente não vai ter para todo mundo, né? Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Nós temos 10 licenças da Kaspersky, que foram passadas para nós, obviamente, pelo Assolini, que conseguiu junto à Kaspersky, é uma cortesia dele. Então a gente vai sortear, daqui a pouco a gente já avisa, né, quem ganhou. A gente sorteou 4 licenças para esse episódio, são 10, então 4 nesse, provavelmente 4 no outro, e das últimas no daqui a... no terceiro episódio, a partir daqui. E nós temos também, que nós fizemos... Só uma coisinha, o sorteio aqui da Kaspersky é o Kaspersky Internet Security para 3 dispositivos, uma licença de 1 ano. Opa, cortesia legal. Cortesia do nosso amigo Fábio Solini. Muito obrigado, Fábio. E nós temos xícaras, tá? Nós vamos fazer o sorteio de um pouco mais de 40 xícaras, tá? E com o logo do Segurança Legal. E olha, é um xicrão, cara. Dá pra tomar um café assim, gigante. Eu tô com a minha aqui em cima da mesa, já tomei um chá aqui nela. Eu tô usando a minha também. Dá mais ou menos um meio litro d'água assim dentro. Não, 300 ml. Fiquem tranquilos, 300. Então é uma caneca do Segurança Legal. Nós vamos sortear... também entre todos aqueles que apoiam Segurança Legal, independente do papel que tem lá, que a gente tem apoiador, a gente tem participante, a gente tem colaborador, a gente tem insider. Tá? Então, como é um brinde, a gente vai estar sorteando entre todos. Vamos sortear sempre 2 por episódio. Tá? E aí nós também faremos o envio pelo correio. Qual é o critério também para sorteio das xícaras e para sorteio das licenças da Kaspersky que o Fábio nos passou? Tá? Você tem que estar, tem que ser colaborador, tem que ser apoiador, tem que estar em dia e tem que estar com o endereço correto lá preenchido. Tá? E tem que ter feito pelo menos uma contribuição. Isso, e tem que ter feito pelo menos uma contribuição do último mês. Tá? O que acontece? Quando nós fazemos o sorteio aqui, a gente considera todos que são listados lá no Apoia-se, todos, e a gente sorteia e vai lá e verifica. Ó, fulano de tal foi sorteado para a xícara. Ele já ganhou xícara? Não ganhou ainda. Opa, show. Já ganhou? Opa, então vamos sortear um outro. Tá? Então não vai ter gente ganhando duas xícaras. E a gente verifica se está apoiando, se apoiou no último mês, se está em dia direitinho e se o endereço está correto. Se qualquer uma dessas coisas não estiver correta, o seu endereço não está preenchido, ou você não está em dia com seu apoio, ou você já ganhou a xícara, né? Aí você não vai ganhar mais uma vez a xícara, ou não vai ganhar a xícara. Ou seja, passa, a gente sorteia mais um na sequência. Tá? Então foi esse o processo que a gente adotou. Tá? E a ideia é, claro, que a gente possa, num dado momento, que mandar xícara para todo mundo, entende? Por isso que a gente não vai repetir. Sim, no futuro, né? A gente quer que todo mundo possa ter uma xícara aí de segurança legal. Tá ok? Mas isso se estende no tempo, né, Vinícius? Ah, duas por episódio, mas são uns 80, 70 e poucos colaboradores, né? É que tem todo um processo logístico aí que para nós ele é bem complicado, assim, porque você tem que ter uma caixa específica para enviar a xícara, você tem que ter papel bolho, você tem que fazer o envio e no correio. É que os nossos 10 funcionários envolvidos com podcast Segurança Legal... Não, gente, você sabe que somos só eu e o Guilherme aqui no podcast, então tudo isso envolve tempo da gente parar de fazer o que está fazendo para fazer esses envios. Tá? Então, serão duas por episódio... E aí depois a gente vai conversando à medida que as coisas forem andando. Vamos anunciar os ganhadores deste episódio? Vamos lá. Então tá bom. Quem ganha os ganhadores das quatro licenças, quem ganhou uma licença? O João Muniz ganhou uma licença, o Marcelo Dias, o Alexandre Hajihara e a Luciana Maciel. Tá? Os sorteios, só para dizer, foram feitos utilizando o random.org. Sim, okay? A gente gera a lista do apoia-se, atribui um número para cada um. Isso, põe na planilha e gera o random.org. E as xícaras. Tarará! Olha só, eu até fiquei meio assim quando ele ganhou, porque a gente conhece ele pessoalmente, né? Mas foi o que deu no random.org, não tem o que fazer, tá, gente? Assim, ó, quem ganhou foi o Hamilton Justino, tá? Ganhador da primeira xícara. E o ganhador da segunda xícara foi o Lucas Latari, tá? Então, Hamilton e Lucas, vocês receberão pelo correio em breve a xícara e espero que inteira. Se não chegar inteira, por favor, nos avise. Tá nos dando de uma foto. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, parabéns pra vocês e muito obrigado pelo apoio que vocês dão e que permitem que o podcast continue, o Segurança Legal continue crescendo. Então vamos à mensagem dos ouvintes, Vinícius. A primeira, também do Hamilton Justino, né? Vocês sabem quem é apoiador, quem apoia o podcast tem uma preferência na leitura de e-mails. E o Hamilton Justino deixou a mensagem no episódio 173 sobre o incidente do Facebook. Ele colocou lá, excelente episódio técnico, pessoal. Favor convocar mais vezes esse convidado da área técnica. Nada contra a área jurídica, claro. É só por afinidade mesmo. É aquela brincadeira que a gente fez ali no início. Ele coloca aí. Bom, já temos outro caso, né? O caso do Google com o Project Strobe e o Google Plus, né? Que é, vamos dizer assim, um pontapé dessa confusão toda. E se quiserem detalhar, será um prazer ouvi-los. Abraço. Tá? Hamilton, o Google, há pouco tempo atrás, teve um problema aí com o Google Plus, que é aquela rede social que ninguém usa, mas todo mundo que tem conta no Google tem uma conta automaticamente na Google Plus, né? E finalmente eles se deram conta que ninguém estava usando esse negócio e que ter lá só para aparecer bug e dar problema não é bom negócio, então eles vão descontinuar o Google Plus para pessoas físicas, né? Pelo que a gente que colocaram lá. No próprio site lá que tu recomendas e que vai estar no show notes para quem quiser ler, eles mesmos falam que 90% das contas ficavam menos de 5 segundos no Google Plus. Então, assim, realmente a plataforma tava criando teia de aranha lá. Bom, eles descobriram um bug nas APIs do Google Plus, que quando alguém compartilhava a sua API, né, com alguma... compartilhar seus dados através da API com seus amigos, não só iriam os dados que estavam publicamente disponíveis, que estavam marcados como públicos, mas também dados que não estavam marcados como públicos. Tá? Então, é bem menos grave do que estava acontecendo, por exemplo, no Facebook, no episódio 173 que a gente comentou. Esse bug eles corrigiram em 2018, tá? E aí eles estão, em razão da questão do bug e das contas que foram... Do medo da GDPR. Sim, no medo da GDPR. É, a GDPR cai exatamente em cima disso, né? Exatamente. O bug teria afetado pouco mais de 500 mil de contas. Ah, tudo bem. São poucas contas. E eles colocaram que, segundo a análise deles, 438 aplicações talvez tenham, nas palavras deles, né? Maybe, may have, né? Talvez tenham utilizado essa API. Tá? E eles não têm nenhuma evidência de que qualquer desenvolvedor, nas palavras do Google ainda, estava ciente desse bug ou abusando da API, tá? E nós não encontramos nenhuma evidência de que os dados dos perfis foram mal utilizados. Ok. Melhor fechar, né? Já que ninguém usa, tem bug, vai ter bug de novo. Então é melhor pegar esse negócio e botar na sacola. Ou seja, desliga, shut down. É o que eles vão fazer. Claro que tem nesse Project Strobe aí, que vai estar o link nos show notes, vocês vão encontrar ali várias outras ações do Google no sentido de aumentar a segurança não só da sua API, mas do uso que é feito da sua API em aplicações de terceiros. Ah, e aí lá tem uma série de outros pontos lá que vocês vão encontrar nesse documento. Certo. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Hamilton. Um abraço para ti. O Ivan Gomes, Vinícius, e mais outros ouvintes nos pediram, e estão nos pedindo isso com uma certa frequência, para que a gente coloque o podcast no Spotify, e o Ivan pediu no Deezer. A gente tem respondido ali no Twitter até mesmo, que a gente, enfim, está pensando nisso. Eu, particularmente, tenho uma certa reserva com essas plataformas fechadas, né? Porque a ideia principal aqui do podcast é que a coisa seja o mais aberta possível, o cara assina o feed, não precisa se cadastrar ou eventualmente pagar. E também essas plataformas, vocês sabem, elas ganham em cima dos conteúdos que estão sendo colocados lá. Então, eu tenho uma certa reserva disso. Mas como o podcast... Contudo, entretanto, né? Como o podcast é feito para os ouvintes, né, e os ouvintes estão pedindo isso, nós vamos dar uma olhada, né, em como fazer isso. E como primeira ação, nós colocamos o podcast lá no Spotify também. Então, ele já está ativo, a gente colocou agora no início, antes de começar a gravar. Eu já vi aqui no Spotify, já está lá. Então, você, se quiser ouvir pelo Spotify, você tem agora esta possibilidade, além do feed. No Deezer, que é o pedido do Ivan, a gente vai ver ainda como faz isso, mas no Spotify, acredito que seja bem simples, né? No Spotify foi só colocar o feed lá e deu, já, o podcast já está lá. Então, né, quem tiver essa intenção pode agora, a partir de agora, ouvir o podcast também no Spotify. Perfeito. Certo? Obrigado, Ivan, pela recomendação, e vamos ver no Deezer aí quando que vamos colocar, para que você possa ouvir também lá por essa plataforma. É que tem aquela questão que algumas, né, o Deezer especificamente, algumas operadoras têm acesso ao conteúdo deles sem o desconto da franquia, né? Que é uma outra coisa que eu tenho também, algumas reservas quanto a esse tipo de prática, mas, né, repito, né, o podcast é para os ouvintes, se vocês estão pedindo, é uma ordem. Cuidado com isso. É... Não vou pedir qualquer coisa, gente. Isso o Guilherme tá falando, eu não, eu seguro, se for o caso, eu seguro a coisa aqui. Tá bom. Ivan, obrigado pela sugestão e obrigado pela colaboração aí. Um abraço, Ivan. O Henrique Souza, Vinícius, no episódio 146, a segurança na urna eletrônica, o 146, né, estamos no 175, ele diz que talvez esteja um pouco atrasado para o feedback no episódio, mas como, né, essas questões, principalmente agora, nesse momento de eleição, não está atrasado não, porque o tema é pertinente, né? O que ele falou, Vinícius? Ele diz o seguinte: olá, acredito estar um pouco atrasado para o feedback do episódio, mas ainda em tempo para tema. Achei bem legal o episódio, não sei se peguei bem a parte da transparência, mas segue a minha opinião. Concordo que os testes de vulnerabilidades devem ser melhor estruturados e mais abertos, mas discordo plenamente em divulgar de forma irrestrita o código-fonte em um GitHub, por exemplo. Fica algo transparente, mas ao mesmo tempo o risco aumenta drasticamente, tendo em vista que vulnerabilidades críticas podem não ser notificadas ao TSE, deixando aberta a interferências, inclusive de atores externos e outros estados, no nosso sistema de democracia. Claro, um exemplo claro seria a vulnerabilidade Eternal Blue e similares. Quanto tempo não foram exploradas até serem descobertas? E por quem? Quais foram os possíveis impactos? Infelizmente, não saberemos. Talvez daqui a 50 anos, com um novo Wikileaks ou declassificação de documentos de governos estrangeiros, não somente americano. Continue com um excelente trabalho, Henrique Souza. Henrique, olha só, cara. Isso aqui é bem delicado. É um tema que a gente já discutiu várias vezes, né, Guilherme? Nessa questão, tô pegando o episódio que a gente falou disso. Da questão das vulnerabilidades. Mas o que acontece é que os problemas que são encontrados... No caso do Eternal Blue, houve o vazamento, né? Daí se descobriu, se ficou sabendo que havia essa vulnerabilidade. Mas Vazamento pela... Eternal Blue foi uma das ferramentas lá da NSA, não foi? Isso, do Shadow Brokers lá, que eles publicaram. Uhum, sim, foi utilizado para espalhar alguns ransomwares, né, e tudo mais. Mas assim, essas são exceção. A maior parte das vulnerabilidades, elas são descobertas porque tem gente fuçando o código, entende? O Google, por exemplo, já descobriu várias... Já descobriu a questão do SSL, por exemplo, né, o Heartbeat, uhum. se eu não estou enganado, foi o Google. Foi um pesquisador do Google que descobriu. E aí ele publicou e todo mundo pôde corrigir, entende? Então, você tem um monte de gente olhando o código e aí você tem uma chance maior de encontrar essas coisas. Não tem só gente vendendo as vulnerabilidades como aconteceu no caso do Eternal Blue. Com relação à questão da urna, né, do código da urna, botar o código na internet pode fazer com que pessoas encontrem falhas lá dentro. Sim, e te dizer que a maior parte das pessoas que encontrariam isso... Seriam pesquisadores de universidades que começariam a fazer trabalhos de graduação, sim, mestrado, exato, e até doutorado, exato, em cima disso, e encontrar um problema em cima desse código seria algo assim, bem interessante em termos acadêmicos, né? academicamente falando. Você teria um incentivo aí de talvez até fundos, você teria de partidos e coisas assim. Para esse tipo de pesquisa, para esse tipo de levantamento. E mesmo que alguém descubra uma vulnerabilidade, alguém descobre a vulnerabilidade, né? E vamos supor que você tem receio de que a pessoa venda essa vulnerabilidade ao invés de informar o TSE para correção, para explorar essa vulnerabilidade. Sem dúvida nenhuma, ela seria bastante valiosa, né? Mas quem me garante que isso já não acontece hoje, entende? Mesmo sem o código... Dentro, né? Isso, mesmo sem o código não estar aberto, porque não esquece que alguém fabrica as máquinas. E se a gente pegar o caso recente aí que o Assolini, inclusive, comentou no episódio 174 do Resumo de Notícias, né? Máquinas, os servidores que estavam vindo com um componente minúsculo, que assim, é menor, cabe na ponta do dedo e se tu soprar ele, tu não acha mais ele no chão. Né, que foi acrescentado nas placas fabricadas lá por uma empresa lá na China e que permitia o acesso restrito a esses servidores. Você imagina isso, a gente catando um negócio desse na urna hoje. Tá? A gente tem que confiar no fabricante. O fabricante fabrica a urna, entrega para o TSE, ó, tá aqui. Então, se a gente tiver a gente verificando código, verificando até mesmo hardware, por que não? A gente está falando em código, mas o hardware é extremamente importante. Claro. Eu acho que a gente vai ter uma chance maior de nos proteger contra possíveis problemas. E a transparência, nesse caso, é muito importante para que ninguém, cara, em momento, em eleição nenhuma... E eu não estou falando agora, assim, agora nessa eleição tem um candidato levantando a bola para... tem problema na urna de segurança. Em outras eleições eram outros candidatos, né, de oposição, né, seriam de situações diferentes falando a mesma coisa. Não com essa intensidade de críticas que estão sendo feitas agora. Né? Mas o que importa para nós é que o processo seja transparente. Ponto, entende? Então, eu acho que vale sim, a gente tem menos risco, a gente tem mais a ganhar com um código-fonte aberto para pesquisadores, para independentes, inclusive. E até mesmo hardware, né, que a gente não pode esquecer disso, do que esconder tudo. Então, Henrique, é um tema bem interessante e que a gente vai ter que voltar a discutir ele no futuro com certeza absoluta. Até porque o TSE já vem falando agora, recentemente, a gente comentou, de abrir o código-fonte das urnas. É. Só para deixar a referência, nós falamos mais sobre essa dinâmica entre software aberto e fechado e a relação da segurança lá no episódio 128, entre o aberto e o fechado, onde nós colocamos uma série de outras ponderações. Nesse ponto, eu creio que a sua crítica é justa, porque não é tão simples assim. Mas as ponderações estão lá, recomendo esse podcast. Certo, Henrique e Vinícius? Um grande abraço, Henrique. Abraço. O Lucas Lago, Vinícius, por e-mail nos mandou uma mensagem. O Lucas diz o seguinte: fala, galera do Segurança Legal. Primeiro, parabéns pelo podcast. Comecei a ouvir recentemente porque sempre evito ouvir podcasts relacionados ao meu trabalho. Olha só. Mas o de vocês é muito legal, principalmente os que tratam de assuntos em profundidade com especialistas. Olha só. Aproveitando para pedir um pequeno jabá, escrevi um pequeno artigo sobre a publicação do código-fonte da urna eletrônica no Centro de Estudos da Sociedade de Tecnologia. Se puderem dar uma repercutida nele aí, seria show. O link para o download é... Então eu vou botar o link lá no show notes, tá? Pro artigo do Lucas. E olha só, tem tudo a ver com a mensagem do Henrique. Tá? Foi sem querer essa. Valeu e parabéns pelo trabalho de vocês. Show, Lucas. Vamos colocar no link sim, tá? Eu confesso que eu não li teu artigo ainda, tá? Mas, mas eu vou lê-lo. Tá ok? Um forte abraço. Fala. É o Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia da USP. Uhum. Né? Então, tem vários artigos lá, bem interessantes, estou vendo aqui a lista, bem, coisas bem bacanas. Conflito ou acordo na era digital, heurísticas, engenharia social, crime cibernético, tem bastante coisa interessante. Fica o link lá para o pessoal da USP. Perfeito, um abração, Lucas. Vinícius, a próxima mensagem vem do Marcos Brizolara e ele colocou aquela notícia que a gente até salve, senhores, ele falou aqui e tal, tá tentando conciliar o tempo para chegar ao último episódio, e ele nos remeteu uma notícia que saiu na CNN, que lá na Nova Zelândia eles estão com uma nova lei que obriga as pessoas a revelarem as senhas de dispositivos criptografados. Sim. Para que os agentes, né, da imigração possam olhar o que está lá, inclusive se você se negar a fazer isso, você teria uma multa de 3.200 dinheiros, né? 3.200 dinheiros deles. Dinheiros. Lá, né? Não é 3.200 dólares? Vai falando que eu vou ver agora para qual é a moeda na Nova Zelândia. Responde aí, Vinícius. Tá. Bom, a questão é que se você tem que desbloquear não só celulares, mas dispositivos que tem algum tipo de proteção com senha, você tem que entregar a senha para o agente, né, da alfândega. Uhum. Se ele tiver, como é que eu vou dizer, uma desconfiança justificada. Então, o que eles podem fazer, que são os agentes alfandegários, eles podem, se tiver alguma desconfiança plausível, né, ou justificável, basicamente, talvez olhando tua cara e achando se tu é um cara, se é um cara confiável ou não, eles podem pedir que tu desbloqueie os teus dispositivos. E se não desbloqueares, eles podem ter poder para aplicar uma multa, né, de 3.200 dólares, seria? Guilherme? Dólares neozelandeses. Não... É 2,42 a cotação de hoje. 2,42, pelo menos não é dólar americano, quase 4 reais. Bom, então você teria que desbloquear. O que é uma coisa bem, né, interessante, assim, porque a gente já viu isso acontecer, isso já acontece nos Estados Unidos, né? Eles... Na Inglaterra, eles têm uma, acho que é na Inglaterra que chama Regulation of Power Investigations Act, é o RIPA, que eles têm medidas semelhantes, e tem uma série de histórias do tipo, o cara nem sabia que tinha algo criptografado na máquina dele, só que lá, se não me engano, a pessoa pode até ser presa. É um negócio bem complicado. Assim, e aí o lance que eles colocam é que se eles pegarem, sei lá, para verificar, eles colocam no modo avião e aí e vasculham o teu celular. Ou seja, para não acessar coisas que estão na internet, né? Coisas que estão online. Mas aquela história, né, cara? Sim. Mas não é somente criptografada. Sim, tem a criptografia, mas o próprio celular estando bloqueado, isso, né? Tem que desbloquear, exatamente. Então, assim, se tiver criptografado, pior ainda, vão te pedir a chave, entende, de criptografia. No caso, o celular acaba sendo a mesma senha de desbloqueio. Mas, então, a gente tá vendo isso acontecer com cada vez mais frequência. Eu não sei, cara, eu desconfio que... que isso pode vir a chegar no Brasil, tá? embora a gente já tenha algumas coisas que impediriam da pessoa gerar prova contra si mesma, aquela coisa toda. Mas isso a gente está meio fora de moda para nós. Então assim, isso deve, com o tempo, imagino eu, passar a acontecer aqui no Brasil também, tá? Então a gente tem que realmente, se você tem alguma informação sensível, privada, e que você não quer uma terceira pessoa, seja lá quem for, vasculhando essas informações, fotos, por exemplo, e coisas desse gênero, é melhor manter longe de um celular que você vai utilizar aí para viajar para cima e para baixo, né? Infelizmente. Certo. Muito obrigado, Marcos. E vamos agora. Nós temos ainda 3 avaliações feitas no iTunes. Ah, sim. Muito. Agora muito o Segurança Legal, ele continua entre os mais populares de tecnologia. E nós temos agora 101 avaliações e nosso índice geral são 5 estrelas. Opa, show de bola. E nós temos uma avaliação de 4 estrelas do Leônidas Klein, dizendo assim: o podcast é muito bom, recomendo para quem não é da área também. Só, no meu ver, poderiam ser mais curtos. Esse é um problema que a gente tem já de faz tempo, Leônidas. Já estamos em 30 minutos aqui. Mas você pode pular tudo isso aqui, então não tem tanto problema. Exato. Abraços e parabéns. O Daniel Coelho, ele nos diz o seguinte: sou da área de direito e entusiasta da segurança digital. E digo com toda a propriedade, esse podcast foi um dos melhores achados. Olha só, Daniel, que bom que tu nos encontrou, cara, e que bom que tu tá ajudando a divulgar o Segurança Legal. E obrigado. O usuário Kazuyer, agora não lembro, agora deve ser, não sei se é o nome, né, mas o usuário Kazuyer, diz o seguinte: podcast incrível nessa área tão grande de segurança, ainda mais em português. Tá, a avaliação do Cazu e do Daniel também foram de 5 estrelas. Gente, muitíssimo obrigado. Continuem ajudando a divulgar o nosso podcast, que é a maior ajuda que vocês podem nos dar ao longo desse trabalho. E também, quem quiser continuar, né, apoiando o projeto, ela vai lá no apoia.se/segurança legal. Então tá, vamos agora mudar a trilha já para o nosso assunto e nosso tema principal. Bem, esse é um daqueles episódios que nós fazemos com temas mais abertos. Nós já fizemos alguns desses, né? Questões envolvendo tecnologia de maneira geral. E enquanto a gente estava programando a nossa pauta para esse episódio, o Vinícius teve essa ideia, né? Quem agora, dia 15, foi dia do professor, nós somos professores. Nós nos demos conta de uma questão sobre podcast também, que antes de qualquer coisa, o podcast é uma iniciativa educacional, né? Uhum. Nós buscamos, assim, com toda a humildade possível, educar as pessoas, né? De acordo com os nossos próprios limites, como ocorre com qualquer professor, né? E nós pensamos em falar um pouco sobre essa profissão, porque nós dois somos professores, e sobre como começamos, quais são as recompensas, né? Quais são os desafios, na verdade. Eu acho que há mais desafios, principalmente pela questão da tecnologia, né? Mas, começando pelo começo, eu acho que a gente poderia falar, Vinícius, sobre como nós começamos e dar uma breve... contar um pouquinho aqui como foi o nosso início, né, nessa área da docência, né? Como é que foi contigo, Vinícius? Baca, comigo foi bem sem querer. Eu jurava que nunca ia dar aula, que nunca ia ser professor. Mas o que aconteceu foi que quando eu estava terminando no último ano da minha graduação lá na UPF, na Universidade de Passo Fundo, eu estava estudando bastante essa questão de segurança, é um assunto que já me chamava atenção há mais tempo, né? E surgiu a oportunidade de fazer um TCC lá na UPF envolvendo esse tema. Então eu comecei a estudar muito esse tema da segurança, não havia uma cadeira de segurança, né, no curso na época, como não tinha na maior parte dos cursos de graduação, né, em ciência da computação. E acabou que o meu professor, Marco Trintin, que foi meu orientador, inclusive, o Marco me convidou, me permitiu, nas aulas de redes de computadores, fazer umas breves apresentações, assim, quase como uma aula, mas não vou me avorar a chamar em aula, porque foi a primeira vez que eu falei para uma turma, assim, e para eu falar sobre segurança da informação, aquilo que eu estava estudando, né, lá, inclusive, antes do meu TCC. Cara, e aí aconteceu isso, aí teve um projeto lá que a UPF se envolveu, acho que com o Sebrae, tá? E aí tinha uns cursos também de microinformática, digamos assim, introdução à informática. E aí me convidaram, me deram a oportunidade de fazer também, de dar um desses cursos, eu aceitei. E aí a coisa foi indo, cara. E aí quando eu vi, eu tava... Aí dei umas aulas em cursos e tal, terminei minha graduação, fui fazer meu mestrado. E durante, quando eu estava no mestrado já, o próprio pessoal lá na UPF, os meus demais professores, né, além do Trintim, me convidaram para dar uma cadeira lá, que era de segurança. E aí comecei a dar aula, cara. Quando eu vi, eu estava dando aula, dei aula em tudo que foi canto que tu imagina, já dei aula. Então, aí foi. Aí nunca mais larguei, assim, viciei e nunca mais larguei. Sabe que, para mim, foi... Depois da minha... Assim, no final da minha graduação, eu comecei também a estudar essas questões relacionadas ao direito de tecnologia, porque eu trabalhava com tecnologia, eu trabalhava num provedor, já falei isso aqui várias vezes, né? E começaram a surgir várias coisas, demandas dentro do provedor, e eu sentia que eu estava bastante apto a respondê-las, né? Porque eu já estudava a questão do direito, né? Eu era advogado, estava me formando. E esse meu conhecimento da tecnologia me permitiu, digamos assim, entrar de cabeça nessa área de uma forma que eu não consegui mais voltar, né? Uhum. E depois também a gente começou a trabalhar juntos, né? É verdade. A gente começou a trabalhar juntos. Eu dava algumas palestras, e aí eu conheci o pessoal da empresa antiga que a gente trabalhava juntos, né? Que era a empresa do Vinícius e de outros três sócios. Outros dois sócios, né? Isso. Porque um dos sócios teve um problema de multa de trânsito. E eu advogava na época e eles chegaram até o nosso escritório na época, né? Um escritório, pequeno escritório que eu tinha com outro colega. E aí, de repente, surgiu essa coisa, a gente começou a conversar mais, começamos a dar umas palestras. O Vinícius foi um cara que me ajudou muito, porque me permitiu que eu... fosse em suas aulas, né, e desse palestras nas suas aulas também. E eu comecei com essas palestras, elas começaram a ficar cada vez mais frequentes. E teve um pessoal, que foi o pessoal do SENAC, que tinha uma especialização em segurança da informação. Na época eu já estava fazendo mestrado, né, nessa área, enfim, já estava, né, estudando isso, em nível de mestrado. E aí o pessoal do SENAC foi muito legal, porque eles permitiram que eu... O corpo docente era só podia ser com mestres, né? Uhum. E eu tava terminando meu mestrado quando eu comecei a dar aula lá. E eles permitiram, uma exceção, eu dar a aula antes de ter concluído o mestrado. E essa foi a minha primeira experiência com sala de aula, né? Além das palestras, a primeira experiência em sala de aula com uma turma, fazendo chamada, avaliando trabalhos, né? Foi com o pessoal do SENAC, foi muito legal, eu sou muito grato a eles, assim, porque foi minha primeira experiência com aula, né? E aí depois as coisas também foram acontecendo, eu comecei a dar aula em vários lugares, até que em 2013 eu entrei na graduação do direito, né? Que daí não a ver com a questão da tecnologia, e aí sim que foi a questão de dar aula periodicamente, né? Incessantemente, aplicando provas, corrigindo provas, fazendo tudo aquilo que os professores fazem, né? Enfim. Mas há outras questões aí, Vinícius, e algumas questões a gente já pode entrar um pouco mais sobre a nossa atividade, né? Uma coisa que é comum, né, que a gente encontra vários professores falando é que há problemas com o nivelamento de alunos, né? Então o pessoal chega às vezes com um segundo grau ruim na faculdade, né? Ou não leem tanto quanto a gente gostaria, ou às vezes não leem os materiais que a gente envia, enfim, por uma série de razões, inclusive, porque as pessoas trabalham cada vez mais, né? Então, hoje é comum você ouvir na sala dos professores, mas a minha turma há dois anos era melhor e não sei o quê. E essa é uma reclamação, digamos assim, muito comum, né? Porque tem um cara que é o Comênio, que foi um dos... uma das principais vozes, assim, na área da pedagogia moderna, entre aspas, né, moderna, mas ele, em 1649, no livro Didática Magna, ele já falava como as pessoas cada vez aprendem menos, ou como as pessoas chegam, né, para estudar e não sabem o latim. E na época ele já falava sobre coisas que hoje a gente acabam ficando meio fora de moda, né? Que é a importância da repetição e a importância do estudo, né? Porque mesmo que a gente tenha hoje várias técnicas, estudos avançados de pedagogia, de neuropsicologia, ou entendendo cada vez melhor como o cérebro aprende, né? A gente tem coisas que são inafastáveis, Vinícius, que é você precisa sentar, né? Sentar a bunda na cadeira, como diz o... Sim. O né? Cláudio, você tem que estudar o Cláudio de Barros. O Cláudio de Barros. Clóvis, o Cláudio. Tem, Clóvis tem um vídeo falando isso. Né? Você tem que sentar a bunda na cadeira e ler, caramba. E ler. E essa é uma coisa, esse tipo de coisa, infelizmente, hoje ele é colocado meio que em segundo plano por uma série de questões até mesmo tecnológicas, né? As pessoas acham que você precisa encher a sala de aula ou encher o curso de métodos tecnológicos quando, na verdade, não que eles não sejam importantes, são importantíssimos, né? Mas a gente tem que estudar, né? Acho que essa é uma primeira constatação, né? Quando a gente fala da mudança, da própria questão da educação, né? E há um tempo atrás eu até gravei com a professora da pedagogia, a coordenadora da pedagogia ali da CETREN, gravou um piloto aí de um podcast e justamente sobre educação. O que a gente... Sim, há uma mudança, né, de formato, mas essa mudança de formato não está vindo acompanhada da tomada de atitude pelos participantes desse novo formato, né? Uhum. E quando a gente fala em professor, ou seja, foi o tempo do professor que era o único e exclusivo detentor do conhecimento, né? O conhecimento que ele traz para a sala de aula, ou seja, a informação que ele tem, aquela coisa objetiva, bem estabelecida, técnica, etc., isso já estava nos livros, obviamente, para quem quisesse estudar. Tá? Isso é uma coisa que eu fazia na graduação. Eu comprava, em vez de ficar tendo caderno, anotando as coisas no caderno, eu comprava o livro. Então, eu tenho vários livros da época da faculdade que eu estudava pelo livro, em vez de ficar anotando coisas de aula, por exemplo. Uhum. Então, claro que o conhecimento está ali no livro, mas hoje está muito mais fácil você encontrar esse conhecimento. E o professor já não deveria ter mais esse papel, e hoje já não pode mais ter esse papel, de ser alguém que simplesmente entra numa sala de aula e entrega informações que já estão muito, né, bem definidas. Claro que a gente tem que trazer essas informações, mas ele tem que trabalhar, acho que, ao meu ver, né, já mais adiante. Então, por exemplo, com os meus alunos, o que eu faço, o que eu procuro fazer com eles? Nem sempre isso dá certo. Eu trago a informação, muitas vezes eu dou essa informação previamente, antes da aula, para que eles possam ler e compreender ela. E a gente vai para a sala de aula mais para discutirmos o entendimento daquilo e as consequências daquilo, os desdobramentos daquilo. Então, passa a ser algo que você ganha muito mais porque você tem que... todo mundo tem que usar o seu cérebro. Você não tem que ficar apenas anotando alguma coisa ou tentando... Passivamente, né? Entende? Então, nesse sentido, é que a sala de aula invertida, né, que o pessoal tanto fala, as salas de aulas com um espaço mais, vamos dizer assim, mais aconchegante, que você tem umas mesas de trabalho em grupo, puffs, um quadro que ocupa a parede inteira, gramado sintético, esse tipo de coisa. Isso tudo é muito interessante, desde que cada um seja maduro o suficiente para assumir o seu papel naquele processo. Cara, quando isso acontece, é a melhor aula do mundo, assim. E não é a aula que o professor está dando, é a melhor aula do mundo que acontece, na qual o próprio professor é beneficiado. A própria figura, o próprio professor sai dali, né, tendo ganhado alguma coisa. Então, acho que esse é o ponto, sabe? Essa questão de cada um assumir o seu papel dentro desse espaço de estudo em conjunto. O que é bem difícil de acontecer, viu? Isso não é com todo mundo que acontece, não é com todas as turmas que a gente consegue fazer isso. Sabe que uma crítica, já que o próprio Paulo Freire fazia, é a questão da educação bancária, né? Essa crítica de que o aluno, de que o professor faria depósitos de conteúdos no aluno, né? E a questão da educação, ela é muito mais, tá muito mais ligada com aquela ideia de você construir algo, permitir que a pessoa construa, né? Você não é você que ensina somente, a pessoa precisa estar preparada e querendo aprender, inclusive. E isso é muito interessante, porque o nosso modelo atual, por uma série de razões, ele está muito mais ligado a essa coisa bancária, de depósito de conteúdo. Você chega lá, dá, entre aspas, uma aula, passa, entre aspas, o conteúdo, quando a gente sabe que, modernamente, esse não seria o melhor meio de lidar com a educação. Mas é o que, na maior parte das vezes, nós vemos. E não é uma questão da culpa do professor, são vários outros motivos, né? No direito, por exemplo, você tem toda uma pressão com prova da OAB que exige do aluno isso, exige do aluno, por exemplo, memorização somente, que é uma coisa totalmente sem sentido, porque imagina, você vai lá, faz a prova da OAB, você tem que muitas vezes lembrar do que diz um artigo no código. E o advogado, para quem não sabe, o bisturi do advogado é o vademécum, é o código, né? Você trabalha, você faz prova, muitas vezes, você estuda vendo as leis. Então, não tem sentido você decorar leis, né? Uhum. A faculdade de Direito não é uma faculdade onde você decora leis. Seria como alguém da área da ciência da computação precisasse decorar códigos. Não faz sentido. Você tem o código lá, você vai se lembrar de alguma coisa, você vai ler de novo. Então, nós temos uma pressão institucional, muitas vezes, para agir contra o que seria melhor. Isso é muito interessante. Eu gosto muito quando a gente fala em objetivo, né? Tu colocou aí a questão do exame da ordem, né? Que tem no caso do direito. E a gente tem o ENAD, né? Ah, sim. Estou lidando isso agora lá na faculdade. Então tem a ENAD para avaliar as faculdades. Aí acaba... A gente corre um risco muito grande aí, ou seja, as faculdades cuja direção só mira no ENAD e mais nada. Não estou dizendo que não deve mirar, estou dizendo as que só miram no ENAD, ou só mira, por exemplo, no exame da ordem, no caso do direito, acaba transformando o curso num cursinho, né? Para passar, para sair bem naquela prova, ou sair bem naquele exame da ordem. E eu gosto muito da ideia do que o professor Pedro Demo tem da graduação, né, da formação do estudante, que é a necessidade de aprender a aprender. Aliás, eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, já faz alguns anos, em que ele tem que sair dali, ele tem que sair da faculdade uma pessoa mais madura, não só um profissional, mas uma pessoa mais madura. Acho que isso também é papel da faculdade, da universidade. Ele tem que ter, sim, uma base bem sólida de conceitos, dos principais conceitos de tudo que envolve a área dele. E nota, eu estou falando em conceito, tá? Não estou falando em aprender a usar a ferramenta. No caso da área, na área da TI, da ciência da computação, isso acontece bastante. Porque você aprendendo conceito, o conceito ele perdura por anos. A ferramenta ela sofre uma atualização, é descontinuada, vem uma outra melhor e acabou, você não sabe mais usar a ferramenta. Então, os principais conceitos... E que você tenha condições, né, a partir daí, de aprender sozinho. Então, o Pedro Demo coloca que o aluno tem que aprender a aprender. Então, isso pode parecer um pouco subjetivo, gente, mas é a questão do autodidato. Ou seja, a internet tem tudo que é informação, sim. Mas isso funciona muito bem para quem é um bom autodidata. Para quem não sabe selecionar o que é uma fonte de informação adequada ou não consegue saber... isso que não está certo, ou não é assim que se faz, ou não tem um mínimo de capacidade de filtrar aquilo que encontra na internet e avaliar, e consequentemente depois estudar e aprender, desenvolver em cima disso, vai ser um mau profissional, entende? Faculdade, se o cara saiu do curso só com um monte de coisa decorada e não é capaz de aprender sozinho depois, ele perdeu o curso, entende? Perdeu o tempo. Ele vai ficar velho em poucos anos. Então, eu gosto muito dessa ideia, então, do Pedro Demo, assim, aprender a aprender, assim, com um objetivo, sabe? Sim. Mas sabe que até isso é colocado em xeque, né? Você tem os próprios pós-estruturalistas que não acreditam muito na ideia do conceito e acabam entrando até na própria questão da linguagem, de você dominar a linguagem, né? E nessa questão de linguagem, isso é muito interessante, porque nós aprendemos e ensinamos por meio da linguagem. E como é importante e como faz falta muitas vezes para o aluno o domínio da própria linguagem e da língua também, porque no direito isso é crucial, porque a linguagem, você trabalha por meio das coisas que escreve, é isso que o advogado faz, ele vai redigir uma petição, vai colocar lá, vai entregar para o, né, pro juiz, enfim, vai elaborar peças, vai fazer contratos. Então, a questão da linguagem, às vezes, ela fica meio que desconectada do curso em si, um curso técnico de ciência da computação, por exemplo. Mas, ou qualquer outro, arquitetura, sei lá, qualquer outro curso que não tenha essa ligação aparentemente direta. Mas pensa, o cara que não consegue interpretar texto, ele não consegue aprender, né? É, esse é um outro problema, né? Da questão, essa questão da língua. Cada vez mais a gente tem deficiência nesse sentido. E assim, poxa, mas por que eu preciso disso? Não sei, por uma questão bem simples. Se você não tem uma palavra para uma coisa, você não consegue abstrair ela. Você não consegue nem pensar nela. Então, eu tenho alguns objetos na minha mochila que, assim, um é uma perdeneira um pouco diferente, tá? E eu faço essa experiência com os meus alunos para mostrar para eles. Eu disse, olha, vocês estão vendo isso aqui? Tá, ok. Você, né, pergunto para ele se ele sabe o que é. A grande maioria não sabe o que é. E aí eu tiro da... Eu guardo de novo o objeto que eu tinha. Tá? E eu peço para que eles expliquem esse objeto para uma outra pessoa. Sem ter uma palavra para ele. Aí o que eles acabam fazendo? Eles acabam descrevendo fisicamente como o objeto é. E se limita a isso. Agora, se tu tens um conceito do que é uma perdeneira, não importa que tipo de perdeneira tu veja na tua frente, entende? Tu vai, tu sabe que é uma perdeneira, que tem uma cadeira. Cara, uma cadeira, mas como é que é uma cadeira? Ah, tem vários tipos de cadeiras diferentes. Mas tu tem a abstração do que significa a cadeira, a tal ponto de que tu olha uma cadeira, por mais moderna e estranha que ela seja, tu vai dizer, isso aqui é uma cadeira, entende? Tu tem a capacidade de entender que aquilo é uma cadeira. E essa dificuldade de abstração, essa dificuldade inclusive de ter as palavras adequadas para expressar o que está pensando, isso limita bastante a questão da própria leitura, ou seja, você pegar um texto na internet, num livro, não importa, e você compreender o que está sendo dito ali, e compromete ainda mais a sua capacidade, sua capacidade de expressão, de conseguir dizer para alguém alguma coisa ou explicar para alguém alguma coisa. É, e a gente vê isso mais claro ainda quando a gente pega um texto um pouquinho mais elaborado. Tem no meu site lá um texto que eu sempre mostro para os alunos, né, que não é eminentemente técnico, mas ele é um texto que é um parágrafo só, ele deve ter umas 3 ou 4 frases nesse parágrafo. E, cara, com frequência, assim, não só aluno de graduação, mas de pós também, com frequência eles não conseguem extrair daquele um parágrafo o significado dele. Entende? Então, a gente precisa investir nesse... Pode parecer uma coisa meio antiga a gente falar esse tipo de coisa, mas se não há a comunicação bem estabelecida entre professor, aluno e entre alunos, né? E mesmo entre o escritor, como é que é o... O interlocutor ausente, que é como chama o Mortimer Adler lá no Como Ler Livros, que é quando você lê um livro, você está conversando com uma pessoa que está ausente, fisicamente ausente, mas você está conversando com ela. Se você não tem essa, tem uma dificuldade nesse sentido e acha que não precisa disso, o que acaba fazendo é limitando as suas possibilidades. Né? Acaba limitando, não estou falando de emprego, de trabalho, limita as suas possibilidades de absorção, de compreensão, de aprendizado mesmo. De compreensão, né? Sabe que você fala a questão da cadeira, né? O Platão já usava isso para a questão do mundo das ideias, ele usava justamente esse exemplo da cadeira, que se você tem a cadeira ideal no mundo das ideias, você conseguiria saber e ver e achar todas as cadeiras, né? Mas que existiria uma cadeira ideal, enfim. O que é mais recompensador para ti? Cara, o mais recompensador para mim é quando eu... São... O salário. Não, te dizer que no mundo ideal eu daria aula de graça, sabe? No mundo ideal, mas sim. O mundo não é ideal. Sim, mas, você tem que viver, né? É, a gente tem que viver, tem que se manter. E, cara, o que é mais recompensador é quando eu consigo estabelecer com uma turma de alunos um vínculo que vai de respeito, né, e de reciprocidade, né? que vai além apenas do papel de dar um, passar um conteúdo para o aluno, entende? Em que a gente, uma sala de aula que se torna um espaço que a gente não tem mais que ficar discutindo apenas as questões técnicas, assim, da instrução, porque os alunos já leram ou já absorveram ou pegaram o material que eu mandei antes, né? Que, inclusive que eu estudo junto, e a gente vai para uma sala em que nós vamos desenvolver alguma coisa, pode ser uma atividade prática, desenvolver um programa, por exemplo, para fazer uma quebra de senhas ou coisa parecida, e eu sento no lado deles e a gente desenvolve junto, entende? Eu faço o meu, cada um faz o seu, se é em grupo, eu estou junto num grupo, e depois a gente termina isso e a gente discute e a gente fica assim, bate e a gente continua discutindo, assim, bate o sinal, termina a aula, e a gente continua discutindo os desdobramentos daquilo para muito além de simplesmente entender pontualmente o que está sendo o objeto de estudo, sabe? Cara, isso faz assim, explode a mente assim, do professor junto, sabe? É muito legal. É, as pessoas elas se ensinam. Acho que era o Pedro Nemo que dizia isso, não lembro agora. Mas o homem, ele se ensina em relações sociais, né? O homem ensina uns aos outros. Você enquanto ensina, aprende. E as pessoas, enquanto aprendem, também te ensinam. E é esse processo de diálogo, porque por conta da linguagem você aprende em face do diálogo, que permite que essas coisas aconteçam. Né? Você percebe que é eficiente, no final das contas. É isso que te recompensa. E tu acaba tendo tu tem que ter um tesão, digamos assim, pela coisa ser descoberta, entende? Isso aqui é difícil, então vamos afundar nisso aqui. Eu iniciei esse semestre, cara, com os meus alunos, o semestre passado, de segurança da informação. O que eu fiz foi largar na mão deles. Na primeira aula, eu larguei o artigo sobre o Spectre e o Meltdown. Tá? Uhum. Aquele bug que envolve um monte de coisa, que é arquitetura de processadores, canais subliminares, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, eu larguei aquilo de cara, assim. E é óbvio que eles tiveram uma dificuldade enorme para iniciar. Mas o interessante foi essa coisa. Não, para aí, o desafio, vamos lá. E a gente começou todo mundo junto a fazer isso aí. Então isso é muito legal. E o que eu vejo, cara, em professores que me inspiram, e agora eu vou aproveitar para falar de um professor para mim que é muito importante, que veio a falecer no dia 20 de setembro, infelizmente, que é o professor Raul Weber. Foi meu orientador no mestrado, inclusive no doutorado que eu comecei e tranquei. Cara, o Raul, assim, ele é um exemplo. O Weber, como todo mundo conhece lá na URGS, ele na Federal aqui do Rio Grande do Sul, ele é um exemplo de professor justamente nesse sentido. Ele tinha tesão por dar aula, sabe? Por estudar, por preparar a coisa e ir nos detalhes, nas minúcias, sabe? E tinha prazer ao ver quando o aluno acompanhava ele e conseguia compreender aquilo que estava passando. E ele não media esforços para fazer essa ponte, entende, com o aluno. E o cara vivia para dar aula, assim. Ele é o que ele realmente gostava de fazer. Tanto que ele era paraninfo em quase tudo que é turma da computação lá na URGS. Se vocês derem uma olhadinha lá, ele é paraninfo em quase tudo que é turma lá. É o Raul Weber que é por causa justamente desse vínculo que vai além de simplesmente passar a instrução. Dessa coisa de realmente querer estar junto. Sabe que de minha parte, o que me... Isso não é... A gente não está sendo hipócrita aqui, né? Querer parecer que se importa. Não é nada disso. Para mim é a verdade mesmo. Eu me sinto recompensado... Não é quando a pessoa chega e diz, você é um ótimo professor, porque isso acaba, às vezes, quando ocorre, isso te amacia o ego, né? Ninguém gosta... E pode ser ninguém mentira. Fica triste em ouvir isso, né? E pode ser mentira. Pode ser mentira, né? Pode ser mentira, pode mas ser mentira. Ninguém fica triste em ouvir isso. Mas o que me deixa muito gratificado é ver a evolução das pessoas. Principalmente aquelas pessoas que porque nós temos alunos de todos os tipos, e ao longo do tempo você inclusive vai percebendo os tipos de alunos, né? Você sabe aquele que, de cara, assim, segunda aula você já sabe aquele que vai mal na prova, você já vê aquele que não tá interessado, você já vê aquele que vai mal porque tá sempre mexendo no celular, né? Você passa a perceber esses tipos. E há também pessoas que são limitadas, e isso ocorre em todas as turmas. e o esforço precisa ser maior, mas quando essas pessoas conseguem vencer as suas limitações, isso para mim é muito gratificante, né? Porque você vê que você tá fazendo o seu trabalho. Ontem mesmo na aula, né, que eu dou uma disciplina chamada Direito das Coisas, os direitos reais, que é a relação que a gente tem com os bens de maneira geral. Você é proprietário, você tem posse. Ou ainda, uma das coisas que a gente estuda é o que você, juridicamente, o que você faz quando você encontra uma coisa? Ou como é que você sabe que uma coisa foi perdida ou se ela foi abandonada? Porque é efeitos jurídicos distintos para cada uma delas. Depois tu me explica isso, ontem, por favor. Pode deixar. Fico curioso. Depois, né, não é tão simples, mas tem meios para você saber, tá, isso. E um aluno chega na aula e diz, atrasado, entra e diz: achei esta caneta na rua, ela é minha? E eu perguntei, então vamos todos tentar responder se o fato de ele ter achado a caneta faz com que ela seja dele ou não. Né? E no final das contas, a resposta correta seria: quando você acha algo perdido, você precisa entregar para uma autoridade competente, que no final das contas, naquele ambiente ali, seria eu. Então eu deveria ficar com a caneta. mas é interessante você conseguir ver que está todo mundo conseguindo aplicar tudo aquilo que você explicou, né? Mais ou menos, assim, uns mais ou outros menos, para um exemplo muito simples, e depois você vê a satisfação das pessoas, do tipo, poxa, eu consegui resolver esse problema simples, e isso você aplica para problemas mais complexos também. Vamos, Vinícius, ouvir o nosso amigo Cristiano Borges, que a gente pediu que ele enviasse um pequeno depoimento, e depois nós vamos voltar. A gente está se estendendo um pouco, né, aqui, Vinícius? A gente queria ter sido um pouco mais sintético, mas vamos ouvir o Cristiano, que deu um depoimento muito interessante sobre o que é ser professor para ele. E ele também fala um pouquinho sobre essa própria ideia de como ele lida também com alunos, crianças, e dá palestras para crianças e adolescentes. Ele fala um pouquinho sobre isso. E nós voltamos já diretamente falando sobre o que não fazer na profissão. Olá, ouvintes do Segurança Legal. Olá, Soline, Guilherme e Vinícius. Bom, eu quero começar agradecendo novamente, né, o convite para participar de um episódio e poder dar a minha contribuição. Respondendo objetivamente à pergunta, né, o que é ser um professor para mim, eu respondo que ser professor não é uma profissão, é uma responsabilidade. Mais do que isso, eu diria, né, é muita responsabilidade. Assim como diversos professores um dia me inspiraram, eu posso vir a ser a inspiração para alguém. Então, dificilmente alguém que optou por encarar uma sala de aula para lecionar, por exemplo, não teve em algum momento um professor como inspiração. Para exemplificar o que significa para mim, eu conto uma passagem rápida. Logo que eu comecei a lecionar na faculdade onde eu me encontro atualmente, eu participei de uma dinâmica de grupo. Todos os professores estavam sentados em círculo e havia diversos animais de pelúcia no centro, como macaquinhos, tigres, papagaios, enfim, diversos bichinhos. A proposta da pedagoga era que, na sua vez, o professor escolhesse uma pilha e um animal da pilha, né? E explicasse para todos como daria aula para aquele bichinho especificamente. Porém, justamente nesse dia, eu cheguei atrasado na reunião e não havia mais bichinhos a serem escolhidos. Infelizmente, não foi explicado ao final qual era o objetivo daquela dinâmica. Certamente nós deveríamos estar sendo avaliados sob algum aspecto, mas enfim, nós não tivemos esse feedback. Porém, o mais importante para mim, e quando eu tive a palavra eu pude externar esse sentimento, é que em sala de aula estará o leão, o macaquinho, o papagaio, a girafa, o elefante, enfim, todos os outros animaizinhos naquela pilha. Para mim ficou muito claro e evidente que ser professor é isso, é dar aula de uma maneira que cada indivíduo com suas características e peculiaridades possa se sentir inserido, desafiado e estimulado. Ser professor para mim é estar comprometido com o crescimento dos meus alunos, conectar-me com eles, conseguir enxergar suas potencialidades e, da melhor maneira possível, incentivá-los a fazer com que o desenvolvimento das suas habilidades contribuam não só para o seu crescimento individual, mas para um crescimento coletivo. Estimulá-los o suficiente para que vão além dos seus interesses e talentos, buscando o complemento ao que vem nos nossos encontros. Portanto, ensinar vai muito além das paredes da sala de aula. Quem teve bons professores se lembrará com carinho deles, para sempre. E posso apostar que, se você for perguntado sobre os seus bons professores, os terá na ponta da língua, pois eles fizeram a diferença na sua vida, na maneira como você vê as coisas e, por que não dizer, a maneira como você vê o mundo. Tive professores que, independentemente de estarem com salários atrasados, deram suas aulas de forma memorável, e aí está o Serafim que não me deixa mentir. Isso é estar comprometido, é saber das suas responsabilidades. Outro aspecto importante, além da responsabilidade e comprometimento, é o respeito. Não me sinto na obrigação de saber tudo, mas me sinto na obrigação de estar comprometido com o crescimento dos meus alunos, diversificar a forma como os atinjo, buscar as informações mais acuradas e fidedignas sobre os temas trabalhados em aula, e isso é o meu sinal de respeito ao seu aprendizado. Em tempos em que o conteúdo está disponível ao alcance do smartphone, não faz muito sentido ser o cara que leva o conteúdo para a aula, mas sim o que facilita aos alunos em aula a tarefa de compreender, separar o joio do trigo, saber aplicar, saber onde buscar e construirmos juntos aquele conhecimento. Um quarto e último aspecto que eu vejo como fundamental é a sensibilidade. Eu, por exemplo, comecei a fazer palestras em escolas, pois um professor do ensino médio, que na minha época se chamava segundo grau, né? Professor César Maia, percebendo o meu pânico de falar em público, me convidou para dar uma palestra numa outra escola na qual ele lecionava. Aquela atitude contribuiu muito para o meu aprendizado e superação das minhas limitações, e creio que esse tipo de sensibilidade é importantíssimo para um bom professor. Portanto, ser professor para mim, exercitando aqui o meu poder de síntese, resume-se a quatro palavras: responsabilidade, comprometimento, respeito e sensibilidade. Eu tenho extrema gratidão por todos os professores que eu tive até hoje, mesmo os ruins, pois eles me ensinaram muito sobre o que não fazer ou como não me portar em sala de aula. É uma tarefa desafiadora, pois, como tudo na vida, nem sempre você vai acertar, mas estar bem intencionado e comprometido dificilmente te levará ao fracasso. Para finalizar, eu confesso que ver um aluno meu conquistando seus objetivos e saber que, independentemente da minha contribuição para isso ter sido de 0,001% ou de 10%, vê-lo crescer, inserir-se no mercado de trabalho, desenvolver as suas habilidades é uma das coisas mais recompensadoras e gratificantes que já pude vivenciar profissionalmente. Não são poucas as pesquisas que mostram que os profissionais buscam muito mais o reconhecimento do que o fator financeiro, e ser professor me confirmou isso por muitas e muitas vezes. Independente do cenário da educação no nosso país atualmente, me orgulha muito ter conseguido fazer dessa atividade uma das minhas responsabilidades. Obrigado novamente pelo espaço e espero ter contribuído positivamente para esse debate. Um grande abraço e até a próxima! Então, Cristiano, muito obrigado pela sua participação, pelo envio aí da tua participação. O Cristiano já participou outras vezes, esperamos que venha mais vezes também ao Segurança Legal. Direto, Vinícius, o que não fazer? Tá, cara, o que não fazer, cara, é faltar com respeito. Uhum. Como assim, né? É que você tem... Eu sempre pergunto para os meus alunos, assim, por que no início do semestre, quando eu pego uma turma pela primeira vez, eu pergunto para eles o porquê que vocês me devem respeito. E aí a maior parte diz, porque tu é o professor, a gente é o aluno, coisa assim, né? Ou porque eu tenho mais experiência. E eu disse, não, vocês me devem respeito pela mesma razão que eu devo respeito a vocês. Então, assim, o que eu acho que o professor não deve fazer é assumir uma posição de superioridade, tá? E não me entendo mal, não quer dizer o professor virar um adolescente e um aluno no meio dos alunos, né? Ele tem que continuar sendo professor, tem que continuar exercendo o papel de professor, mas ele não deve, de forma alguma, presumir que os alunos, de alguma maneira, vamos dizer assim, lhe devem um respeito unilateral, entende? Uhum. É algo que tem que haver uma relação entre professor e aluno que não é aquela relação de talvez de décadas e décadas passadas e que a gente ainda encontra em algumas salas de aula, né? Em que o professor é um agente autoritário, quase um carrasco dos alunos, e que ele sente quase que um prazer mórbido, né? em causar sofrimento para os alunos e gosta do status dos alunos falando pelos corredores, que aquele cara, né? O cara é horrível, ninguém passa com ele e tal, como se fosse isso um incentivo suficiente para a gente estudar e tudo mais. Isso acontece bastante. Isso eu acho uma coisa que eu diria para um professor que está começando, assim, não fazer. Não faça isso. Não faça isso. Você vai perder o respeito. Você vai ganhar o medo dos alunos, mas não o temor dos alunos, mas não o respeito deles. Respeito. Sabe que o é uma relação de poder. A dar aula envolve você lidar com certos poderes, e o poder, às vezes, na mão das pessoas muda a sua personalidade. E a depender de como moralmente a pessoa é formada, aqui eu me refiro ao professor, ele pode gostar muito desse poder e pode exercê-lo de maneira mórbida, pode. Assim como acontece em toda e qualquer relação social. Assim como acontece dos pais com os filhos, isso. Assim como acontece dos políticos em relação aos administrados, as pessoas, né? E assim como acontece, né, no trabalho, né, toda e qualquer relação de poder. Assim, assim como tu colocou, assim como um pai faz isso, um tio, um avô. Cara, e isso em sala de aula também, a questão desse tipo de assédio, assédio moral também pode acontecer e acontece em sala de aula. E, cara, isso é muito ruim para todo mundo, assim. Isso destrói ou atrapalha bastante a vida das pessoas, né, no futuro. E, assim, destrói a fé, destrói a possibilidade de uma relação saudável com uma outra pessoa, né, destrói aquela questão da pessoa se mira no professor como um exemplo de profissional, né? Daqui a pouco ela vê que esse professor é menos, muito menos do que ela pensava. Então, há uma responsabilidade muito grande em qualquer uma dessas relações em que você, de alguma maneira, é uma referência ou né, é alguém que a pessoa tenha confiança. Sim. Em você, não importa em qual área. Isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. E isso não. Isso parece que alguns professores não se dão conta disso ao se tornarem um carrasco dos seus alunos, entende? É. Que não deixa de ser um assédio moral, ainda, né? Claro, totalmente. Eu ainda acho que o professor não deve ignorar a inter ou a multidisciplinaridade. O mundo, ele é complexo, as relações são complexas e a gente sempre reduz isso nas disciplinas. As disciplinas são reduções da realidade e a gente tem que sempre ter esse esforço de ultrapassar aquilo e mostrar para a pessoa, porque o que atualmente muito se fala é que a gente precisa ensinar as pessoas a resolverem problemas complexos. Você faz uma faculdade para resolver problemas complexos na maior parte do tempo. E é isso que a gente precisa permitir que as pessoas façam. E aí, dentro dessa questão da multidisciplinaridade, você tem o papel da própria literatura. As pessoas cada vez leem menos, já dizia o Comenius lá em 1600 e pouco. E eu acho que a literatura tem um papel muito importante, até na nossa área, quando a gente fala sobre as distopias, quando a gente fala em 1984 e Admirável Mundo Novo, se você pensar por que essas obras literárias são tão importantes para nós, né, porque elas mostram realidades que, de repente, hoje estão ocorrendo, que foram previstas em uma obra de literatura. A literatura tem esse papel muito importante de permitir que a gente pense e também de permitir que a gente se coloque no sapato de outras pessoas. Você simula relações por meio da literatura, e eu acho que a gente deveria usar mais a literatura em sala de aula, mesmo que às vezes isso pareça chato para o aluno, mas isso tem uma função importante na hora de você formar ou ajudar a formar uma pessoa. Eu diria também que isso ocorre com uma frequência horrível, que é professores que humilham alunos em bancas. Eu já vi isso acontecendo e tenho colegas que se gabam. Um colega me falou uma vez, faz pouco tempo, ele disse, todo orgulhoso, dizendo que tinha feito uma aluna chorar na banca de TCC dela. Meu Deus. Cara, assim, dizer que isso é bem delicado, porque eu mesmo, analisando as bancas que eu já estive presente, eu reconheço que em bancas passadas eu já exagerei, sabe? Nessa questão de como lidar. E a gente dizia que a gente é meio condicionado a isso. Não sei, para quem nos ouve aí já ter a oportunidade de assistir bancas, principalmente bancas de mestrado, doutorado e tal, a gente frequentemente vê abusos sendo cometidos, abusos assim de morais. Morais, assim, o professor usando, poxa, o cara tá lá, quando a gente tá na defesa, a gente tá defendendo um trabalho, uma tese, uma dissertação, a gente tá lá numa situação bem delicada, porque daquilo ali depende o ápice de 4 anos ou 3 anos de esforço, né? Sim, você está vulnerável ali na realidade. Você está vulnerável ali. E aí a coisa realmente fica um pouco delicada, porque poxa, fico quieto ou vou discutir, entende? Arrisco a não tirar a nota necessária aqui e tal, e ter que inventar uma briga, ou fico quieto e vamos embora. E a gente acaba assistindo muito a banca quando a gente está iniciando a carreira, e a gente é festejar, a gente vê os professores que são os mais carrascos, assim, né? A gente vê esses professores sendo os mais festejados muitas vezes, e a gente acaba tendo como exemplo, né? Uhum. Acaba tendo como exemplo, como parâmetro, esses professores. E isso faz com que a gente, principalmente no início da carreira, professores novos, a gente vai ver com muita frequência, que mais pela própria insegurança que sente, né, que traz, porque está recém no início da carreira, acaba despejando essa insegurança em agressividade numa banca, né, com um aluno. Uhum, uhum, outros, já com mais tempo passado, ou seja, não dá para mais dar desculpa da insegurança, embora possa até ter, mas já depois de anos e anos, né, como professor, continuam achando que essa é a forma ideal, né? Então, eu acho que erros no início da carreira a gente pode cometer um ou outro, mas a gente tem que se dar conta de que não é assim. E sou bem claro que aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. Eu tive alguns exemplos de professores em banco que não foi muito legal. Eu segui alguns exemplos em alguns momentos. E a coisa realmente fica... A gente se arrepende depois, viu? Sabe que eu tive uma banca dia desses de uma mulher, né? De uma jovem, que... Tava muito nervosa, precisou se medicar e tal. E ela falou para a orientadora dela que ela tava muito preocupada porque eu estaria na banca e eu sou conhecido na faculdade por pegar todos os plágios que os alunos fazem. Mas aí tem que pegar mesmo. Aí não tem desculpa. Não, é. Não, mas deixa eu te contar a história toda. E ela tava preocupada com isso e eu sempre digo para todos os meus alunos, na primeira aula fala sobre plágio, cito aquele teu texto do plágio, peço para eles lerem aquele teu texto sobre plágio e tal. E ela estava preocupada, mas não porque ela tinha cometido plágio, porque ela tinha medo de eventualmente ter deixado algo passar e tal. E quando a professora dela me falou isso, eu preciso falar com essa moça antes da banca, né? É um momento tão importante e tal. E eu falei com ela e a tranquilizei e disse que não era para ela se preocupar, que aquilo era um rito de passagem, que a gente tinha lido o trabalho dela, que o trabalho estava bom, né? E essa jovem, ela ficou muito... muito feliz, sabe? E essa felicidade me contagiou, assim, porque eu percebi que naquele momento eu fiz a coisa certa. Eu poderia ter ligado a minha chavezinha de prazer mórbido e deixá-la sofrer naquele momento por algo que, enfim, não contribuiria nada pra vida dela e ainda faria com que ela se lembrasse pro resto da vida que aquele momento foi ruim. Então, de repente, por uma coisa pequena, que foi só dar uma conversada com ela, ela se lembra daquele momento agora como algo pro resto da vida, como algo bacana, algo legal, algo que foi, né, que foi legal, enfim. Então, ligaram um aparelho agora aqui nos vizinhos. Mas, enfim... Vinícius, problemas da profissão? Cara, problemas da profissão, eu acho que a profissão tem sido cada vez mais desvalorizada. Isso a gente já sabe de mais tempo. Você acha que certificações e coisas do gênero substituem uma graduação? Infelizmente, não, tá, gente? Não substitui, pelo menos não uma graduação bem feita. A gente tem um problema bem sério que atinge as universidades e, consequentemente, os professores, que é relacionado a excessiva comercialização da educação, né? E a gente vê cada vez mais cursos que... Nenhum problema contra a educação à distância em si, mas sim contra aquela questão de você, por exemplo, você ter cada vez mais o afastamento entre professor e aluno, sabe? Que você grava a aula, você assiste a aula... gravada, você não interage com o professor raramente e com seus colegas mais raramente ainda. Então, assim, a gente tem cada vez mais cursos à distância e tudo mais que estão barateando. Não que isso não seja bom, entende? Tornar a educação acessível a mais pessoas, mas acho que a gente está reduzindo o custo a detrimento da qualidade. E a qualidade, eu acho que ela se faz justamente nessa relação professor-aluno, na interação entre os próprios alunos. Eu não sei, isso é algo que eu falo com um pouco de receio, assim, porque a gente vai ter que ver como é que as coisas vão se desdobrar ao longo dos próximos anos, né? Sim. Mas me parece que... que a gente está perdendo um pouco com isso, sabe? É, sabe que, na verdade, você tem EADs e EADs. Assim como você tem boas aulas e aulas e não tão boas não, assim. Não tão boas, sim. É, então, se você pega o Pedro Demo, por exemplo, que fala sobre a questão da educação pela pesquisa, se você permite um EAD que estimula a pesquisa, você está promovendo um projeto realmente inovador, de verdade. Uhum. Mas o problema é quando você quer somente reduzir custos, né? E aí, nesse sentido, você pode ter problemas, né? É, e está cada vez mais difícil isso, hein, de você ter uma dedicação muito extensa, porque boa parte dos professores que a gente vê nas universidades e tal, não, isso não acontece em todas, né? Tem uhum. essa questão, essa é uma grande dificuldade dessa profissão. Eles são oristas, né? Então, nosso ouvinte que não é professor entender, né? Se você é um professor orista, você sabe o que você vai ter de trabalho e o que você vai ganhar a cada início de semestre. Então, isso muda. Isso muda. A cadeira saiu, a cadeira não saiu, agora tem aluno suficiente para essa tua cadeira, agora não tem, agora essa tua cadeira, o outro professor é que vai dar, tu não vai ter cadeira nenhuma. Uhum. Então isso é uma outra coisa delicada, o que é muito diferente quando você, claro, tem universidades, né, como as federais, a PUC, aqui falando aqui no Rio Grande do Sul, né, você tem a UPF aqui em Passo Fundo, e por aí afora você tem várias instituições que têm condições de ter os professores alocados 40 horas lá dentro, dando aula e fazendo pesquisa, né? Uhum. Então, o que não é, você não encontra assim, numa coisa que você encontra em tudo quanto é canto, entende? E infelizmente, eu acho que a gente vai ver isso cada vez menos, sabe, nesse sentido. Cada vez mais o professor tendo que se envolver sem necessariamente ter uma certa confiança ou garantia, entende? Nesse envolvimento claro. Dele, nessa contrapartida. Você está sempre... Sim, porque daí você... Você está sujeito ao humor de troca de direção, né? E aí toda a direção da faculdade, você está sujeito ao humor do mercado, condições econômicas de ter... Né? Vamos juntar turmas e vamos tirar professores. Então tem várias coisas que acontecem aí que são bem delicadas para quem dá aula, viu? Para quem quer ter isso, essa profissão como a sua principal profissão. E a gente está falando que tem graduação, porque... né? Mas fique bem claro, né? Sim, e porque você fica, na verdade, ela não pode ser a sua atividade principal. Você tem que ter uma outra atividade e a aula acaba sendo ali, ó, esse semestre tem, esse outro semestre não tem, isso, e como você precisa viver... A questão da aula... E num semestre para o outro você pode não ter mais o teu contrato, assim, simples assim. Aí vão dizer assim, poxa, mas para aí, mas isso é para todo mundo, qualquer profissão é assim. A pessoa poderia dizer, né? Só que como professor, você não... ainda mais se você quer se manter dedicado a uma área que só assim você consegue realmente dar uma aula boa... Né? Você realmente dominar um assunto, você tem que estudar aquele assunto, você tem que viver aquele assunto. E isso começa a tornar cada vez mais difíceis as suas possibilidades, né? Se de fato está muito focado. Né? Na minha área, graças a Deus, até que não. A segurança da informação é tranquilo. Você tem bastante oportunidade de dar aula, inclusive várias eu acabo recusando por impossibilidade mesmo, deslocamento, coisa assim. Né? Então tem bastante oferta nesse sentido. Não são todas as áreas assim. Sabe que esse é um dos desafios, a gente já pode ir terminando aqui, mas eu anotei alguns desafios aqui, alguns problemas. Um deles é como se manter sempre atualizado, porque a aula dada é só um pedaço do processo, a aula em si. Uhum. Né? Para cada aula você tem todo um... Você precisa estudar aquilo, né? E no direito isso é muito comum porque as coisas mudam muito, você tem um código novo, você tem novas leis, então você precisa estar sempre se atualizando, você precisa saber toda a jurisprudência sobre aquele tema, então tem todo um processo de preparação anterior que eu nunca dei uma aula de improviso, tudo é muito preparado, tudo é muito ajustado, né? De um semestre para o outro muda, então esse é um desafio bem importante. Né? O outro desafio é essa questão da tecnologia. As faculdades muitas vezes acham que basta você encher de tecnologia o processo que isso vai fazer uma aula boa. E isso não é absolutamente verdadeiro, né? Não é verdade. O próprio Karnal, Leandro Karnal, antes dele ser um palestrante famoso, ele tem um livrinho chamado Conversas com um Jovem Professor, que ele diz exatamente isso, né? São as pessoas que acreditam que o uso do computador em si, o acesso à rede mundial em si, cada aluno portando um tablet e uma lousa midiática, garantem uma aula capaz, de novo, em si. Não. E ele diz que a tecnologia tem que ser um meio e não um objetivo. Vem toda essa questão do diálogo. A questão da pesquisa, nós pesquisamos pouco. E aí tem um vídeo que eu recomendo demais do Pedro Demo, é um vídeo longo, de uma hora e pouco, que ele fala sobre educar pela pesquisa. Show notes. Show notes. E ele ainda diz, eu acho, não lembro se é nesse vídeo ou em um livro dele, que ele fala que o cara foi estudar na Alemanha e foi pedir pro orientador dele dicas de bibliografia sobre determinado tema. E aí o professor dele foi na janela, apontou para um prédio gigante que era a biblioteca e disse, você vai lá e as dicas estarão lá. Que é justamente essa capacidade também que o aluno precisa construir de identificar o bom conteúdo do conteúdo de baixa qualidade. E isso está cada vez mais difícil por conta da internet. Por isso que a gente acaba assumindo muitas vezes esse papel de mediador. Se para as pessoas, né, a gente já tem toda essa questão de fake news, que as pessoas já não conseguem mais distinguir o que é verdadeiro do falso, no ambiente acadêmico a gente também tem um pouco de, entre aspas, fake news, no sentido da dificuldade que as pessoas têm de separar o bom conteúdo do conteúdo não tão bom, porque a internet te joga uma torrente de informações e é cada vez mais difícil você transitar nessa torrente. Então tem essa questão aqui. Eu vou deixar também um link para um artigo que eu escrevi um tempo atrás com a professora Kelly Bruch, foi minha colega lá no Sezuca, que a gente falou sobre o uso das tecnologias na educação. Essa questão de orientar o aluno na internet também e a pesquisa fazem que ele não seja meramente um repetidor. E tem um outro livro do Andrew King, que chama O Culto do Amador, e ele é um crítico muito ferrenho assim, da internet, enfim, e ele critica, por exemplo, a Wikipedia e todo mundo, claro que tem os aspectos positivos, mas você permite que amadores acabem criando certas coisas que eventualmente tecnicamente não seriam corretas, e repito, tem os seus benefícios, mas ele analisa o fenômeno somente pelo aspecto negativo. O que mais que temos aqui? Ah, Vinícius, outra coisa que é o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente diz. A gente falou um pouco sobre aquela questão da banca, mas às vezes a gente acaba exercendo uma influência muito forte na vida das pessoas. E às vezes uma palavra mal colocada ou algo dito de forma impensada pode impactar ou até mesmo traumatizar uma pessoa para sempre. Então a gente tem que ter muita responsabilidade sobre as coisas que fala, né? E por fim, tinha mais coisas aqui, mas eu acho que o nosso grande desafio de verdade é entregar uma educação humanizadora. Isso pode parecer papo meio político, não tem nada a ver com política, tem a ver como a tua atividade enquanto professor permite que as pessoas sejam profissionais humanizados, né? E éticos, isso principalmente éticos. E aí você vai encontrar desde Aristóteles falando sobre a questão da virtude, Montaigne falando aquela famosa frase, né? É melhor ter uma cabeça mais bem feita do que uma cabeça recheada de conteúdo. O Edgar Morin também fala, né, sobre a gente não pode sucumbir ao pensamento tecnocrático no sentido de dizer que tudo que a tecnologia permite vai ser feito. E isso está diretamente ligado com a nossa área de segurança da informação e direito da tecnologia, mas principalmente a segurança da informação, porque não raro essas pessoas, esses profissionais que lidam com isso vão ter que lidar com uma série de materiais sensíveis, vão ter que tratar sobre dados pessoais, vão ter que participar de investigações, vão tomar contato com situações, às vezes, pessoais muito sensíveis, né? O sem cara dúvida. Que monitora a internet do que os funcionários acessam dentro da empresa. Não, até mesmo situações em que uma pessoa vem a falecer e você tem que acessar o computador dela para recuperar, por exemplo, fotos e tal para família, por exemplo, né? Isso acontece bastante. Por exemplo. Você tem que ser discreto o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que se eu pudesse escolher, já terminando, eu acho que esse seria o maior desafio. Como entregar uma educação humanizada e ética. E isso, meu amigo, é difícil. É difícil pra caramba. É difícil. É difícil pra caramba. Difícil. Eu fico com esse teu mesmo desafio aí também, Guilherme. Eu fico com o teu mesmo desafio, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Bem, então esperamos que essas reflexões meio fora, né, do que geralmente a gente está acostumado a fazer tenham sido úteis para vocês. Esperamos que, porque fizemos esse podcast com uma intenção muito boa de dividir um pouco essas nossas experiências. E nos encontramos agora, Vinícius, no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Este podcast é mantido com a contribuição dos insiders Milton Justino e Alexandre Araújo e do colaborador José Nascimento e também dos participantes Francisco Tavares, Fernando Chagas, Fábio Sevela, Emílio Arimateia, Matheus Barbosa e Renan Burda, além de diversos outros que estão listados nominalmente em nosso site. Contribua você também com Segurança Legal. Acesse apoia.se/segurança legal.